passando extenso, avisou a Cocam, passar travado. Boa noite, 65, tem pouso autorizado na pista no zero. O vento agora é de 340 graus com 03 nós. Nós somos 37, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi via Alfa, chame para ingresso, táxi via Juliette, senhor. É, está na direita, está lá. São meia dúzia, autorizado, senhor. Chame pronto para o táxi da 3171. 165, por gentileza, para ingresso na Juliette, o solo 129. Ah, 129, ingresso. Ok. 185, está criando, aguardando autorização para ingressar na Juliette. Copiado, 521, senhor, chama ingresso na Juliette. Aguarde para início do pushback, eu tenho a aeronave para sentar no pátio principal. Após a passagem da mesma cola, o senhor recebe. Ok, aguardando. Bom, voo no 865 autorizado ingresso, portão 10. O senhor, a partir do portão 8, vai seguir o vetor Follow-me da Infraero até estacionar no portão 10, ok? Ah, perfeito. Estamos cientes aí. Partiu do 8, vai com o Follow-me. Posição de parada é o 10. 3171, após a passagem do Boeing da Goa a Caldas, eu tenho livre posicionamento, chame táxi. Após o Boeing, reporte para... Para o táxi 3171, 769, 3500, Galeão. Copiando, Galeão 3150, confirme 076. 176. 176 a bordo, copiado, 3171 no táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste agora no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 612, 3171. Autorizado Pátio, vindo ao ponto de espera no 0, chama 2232. Bom dia, 3171 na linha, decola pista no 0, vento 340 graus, 02 nós, ajuste no 0 ou no 4. Autorizada a linha decolada. Zuna 71, decolador 51, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 20.8.3. Controle Salvador, bom dia. Tá 3171. Tá 3171, bom dia, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 360. Da El, saída 360. Zuno 71 solicita approach da El. Autorizado, tá? 3171. Da El 3153, acione a indicação, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, chegada bom. Delta 3171, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 25-3325, obrigado. Bom dia, bom voo. Delta 3153, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada a final LS e responsabilizada. 3153, livre aproximação ILS. Salvador, bom dia, Chanel 62, Ano Ouro, informação Índia para Galeão. Sim, me chamou 62, Ano Ouro? 62, Ano Ouro, afirmativo. 62, Ano Ouro, informação Índia correta, Galeão, tem 360 já aprovado, prepare Dael, Leda, Bridge, só mais um minuto para cópia. 360, da Leda Bridge, na escuta. Aprovação, Brasília, saída eleita. Copiado no 865 para Brasília, eu ainda não tenho o seu plano aqui. Provavelmente a subida será Arbor Elef, ok? Número 2. Fala Salvador, bom dia. O plan 3890, posição 2, informação e autorização para Recife. Bom dia, 3890. O número 3 para cópia, Recife, tenho 330 já aprovado, provável Puca, transição Caju. Puca, Caju, tá 3890. Porto Salvador. Da 3153, estabilizada em Coidão 90, baixado e travado. Da 3153, vento 290 graus, 039, 3 alto, pouso, pista no zero. Vive pouso, pista 190, da 3153. Roxinha 621, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Presulo 1-0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decolada da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5536, Oceaner 6251, correção 6211. Autorizado 360 para o Rio 6211, Presulo 10, SMAP, Lufto, Babacena. Recol dando 0 para a direita da Eule da Bridge, 208 após, 5536, dá uma posição 5. 5536, protegimento correto, 6211, portão 5, chame pronto para o posto de estacionamento. Chama nada. Voo 1865, pronto para a cópia. Voo 1865, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Afer Zulu 17, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5547, voo 1865. Vamos lá. Salvador, com sentido a Sierra Bravo, Bravo Romeu, Brasília. Upper 17. zero, primeira curva direita, decolou para 10, árvore elétrica. 208, 7.7. Cotejamento correto, voo no 865, portão 10, chame pronto para o pushback, senhor. 3890, pronto para cópia. Pronto. 3890, autorizado para Recife, Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Perwisky 58, nível de voo 330. Pistinho 00, primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5534, TAN 3890. Autorizado Recife, nível 330, via Perwisky 58, decola da 110 com primeira curva à esquerda. Perfil da PUCA, transição Caju. O controle 1208, transponder 5534, TAN 3890. 5534, protegimento correto, TAN 3890. Portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. Chamará quando pronto, TAN 3890. Solo aos 1-1, direita solo 2-9. Direita solo 1-9. 3153, táxi aprovado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o Neto Conexão, como eu Salvador, bom dia, Alfa Yankee X-Ray. Alfa Yankee X-Ray, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Gente, Alfa Yankee X-Ray, você está autorizado o início do reboque? Chame no PAD 3, pronto para ingresso no PAD principal, Alfa Yankee X-Ray. Agora chamará para o ingresso no PAD principal. Autorizado, Stan 3890, chame pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, Stan 3890. Confirme setor de sobrevoo. Direto TGR em Veracruz, decola pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120 decimal 8, aciona 0116, Papatango Bravo, Kilo Isca. Direcionar, aponta para o táxi para fluir. Táxi, o TAN 3890, está com 88 ao... retificando, está com 94 a bordo, 4 horas e 15, alternando Natal. Copiado, Natal, 0415094 a bordo. TAN 3890, táxi aprovado à direita, ponto de espera que está no 0, ajuste no 014. Ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 6, 12, 3890, tenha um bom voo. Táxi à direita, no ponto de espera da 10, 118 meia dúzia, outra 3890. Salvador, China 6201, pushback, acionamento, portão 5. Portão 5, aguarde para o pushback, acionamento 6201. Guarda. Altiante X-ray pronto para ingresso? Altiante X-ray pronto para ingresso até posição 01. Gente, agilizando na medida do possível, após o início do táxi do TAM até o portão 1, ok? Chame quando através do portão 04, Altiante X-ray, agilizado. Ok, Altiante X-ray, agilizado. Oceania 6211 em coordenação com a equipe de solo. Tem uma aeronave a cauda sendo rebocada na saída do pátio 3. Pela mesma, o senhor não foi autorizado para o pushback. Assim que a mesma passar a sua cauda, o senhor está livre para o pushback acionamento no 5. Chame táxi 6211. Após a aeronave em reboque retaguarda, autorizado, o senhor para o táxi 6211. Salvador, bom dia, número 963. Quem é que fora do mar? Então. Com o número 963, bom dia, informação com o CA Índia. Prepara da Euleta para Guarulhos e a da cópia. Aguardo, mas é para o Galeão. Corrigindo para o Galeão. Obrigado. Nada. Ponto de espera pronto, da 10, tá 3890. 3890, a linha decola a pista no 0, vento 310 graus, 029. A linha decola da pista no 0, tá 3890. Tráfico Luiz, que autorizado táxi, é ponto de espera da 10. Uno 963, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Galeão, nível 360, via Perizulo 10 até SMAP, após direto Lúbito, direto Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, perfil de subida da El, Leda, após voo posição Bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5544 e o controle 10 decimal 8. Afirmativo, Gona 963, autorizado para o Galeão, Rio de Janeiro. Nível de voo 360 via rota do plano de voo, conforme ambas do 10 até SMAP, depois do Baba, cena rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponder 5544-208, socorro 963. Gona 963, procedimento correto, repete pronto, puxa sonar. Botará, graças. Rodou Alfa e Anderson Leite, finalizando o reboque, posição 01. Grata 3890, da cola 326, controle 10, décima 8. Afirmativo, 1208, bom dia, bom domingo, senhor. Fala, Salvador, Tana 3597, informação Índia. 3597, bom dia, informação Índia, confere, pronto, cópia. Bom dia, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Perizolo 17, decolando a pista 10, com curva direita, na subida a Arbor, após uma posição Alefa, pede acertar o via. Seciona 5553, controle 120, decimal 8, TAM 3517. 360, Salvador, na Perizolo 17. Cola da 10, curva direita, saída Arbor, Alefa. 5553, transponder, controle 1208. 3517, Salvador Brasília, autorizado. Por gentileza, apenas que eu pedi autorização, o senhor falou Salvador, autorizado Brasília, ok? Afirmativo, Brasília 360, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, apertura 97. 5553, transponder, controle 1208. Correto, pode estar pronto para o gestional, então 3517. Espera aí. Pronto pro táxi, o Xenai 6211, 129 a bordo, 4 horas, lanterna Guarulhos. Autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 014, o Xenai 6211, bom voo. Ponto de espera, 186, 014, traque com o Xenai 6211. Alô, Salvador, o TAN 3153. TAN 3153, prossiga. Só para nos situar aqui, é provável saída para Rio de Janeiro, eu Perizulu 190, seria? Dael Leda. Dael Leda, obrigado. Nada. Gol 1865 no 10, coitando com a equipe de salva para táxi. Torre, bom dia, Xará 62, Toro Ouro, bom, espera se aproximar pronto. 62 no 1, além da cola, vento calmo, pista no 0. Decola no 0, 62 no 1. Sabe que Luiz, que é autorizado a alinhar, é porta pronta. Salvador, Gol 963 para o Pux, estacionamento remota. Gol 963, número 2, no setor Aguada Puxa. Vamos lá. Alfa Romeo Sierra, November Vitor, bom dia, informação Índia, confere pronto cópia. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 260, decolando a pista 17, com curva direita na subida árvore, após voo direto Vitória da Conquista, aciona 5537 e o controle 120.8. Na 211, decolou de sul aos 31, controle 120.8. 208, boa. Salvador, bom dia, Oceano 6219, passa mil pés. Oceano 6219, o controle está em contato. 0 no 4, bom voo. Gratão. Bate o voo, hoje é 5-1-0-3. 3A42 de autonomia, alternado é Paula. Cuidado demais. Gol 1865, autorizado táxi, parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo. 14, parte, 18, boa, obrigado. Bom domingo. Gol 1963, está livre, pushback, parte a táxi. Mandará para o táxi, coronel 963. Dando 3890, chame Recife 12545. Afirmativo, Recife 12545. Voltando 3890, bom dia, senhor. Dia. Confirma, decolado aí? São 3517, chamada para push. Claro que Luiz, que é o controle, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta, Cambiro.